cena. Nossa face pintada pra guerra, ele ali se mancuzando e rindo. Algumas vezes tosse, outras engole os dejetos. Passamos com o pólen, ele o faz de cardápio. Estudamos suas armas, ele inventa outro arsenal. O faminto está solto, o faminto mostra os dentes. E quando finalmente nos derrota, começa a